poder da sapiência, paciência. A busca pela verdade, igualdade a qualquer custo. A luta prossegue, segue em frente contra o crack do pente. O poder silencioso da caneta. Informação, uma vela necessária pra iluminar a história. Batalha sem glória, herói anônimo. Direitos humanos pra brothers e irmãos. Em algum lugar alguém se importa. Há uma luz, há uma porta. Informação, deu significado de lado. O preconceito me deu novo conceito. Muito além do sol, o bem do próximo. Muito além do céu, dá sentido. A jornada é necessário pela paz, pela vida, por justiça, anistia. O mundo muda, a gente muda quando a gente faz por onde trilha o caminho, em caminho a verdade onde for preciso. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além, muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Muito além, muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu. Além do sol, sem limite, sem fronteira. Brasil afora, eu tô fora, luta pelo bem como prossegue. A letra segue, modifica. Insista, insista, reflita. Deixa uma mensagem, ficou claro, meu caro. Vai muito além, sem medo, a história continua. Apenas do anos no fim, não, não, não acaba assim. Enquanto houver voz, linha de frente, somos nós e não estamos sós. Do outro lado do mundo, alguém protesta. Nesse exato momento, alguém contesta. Deixa a fresta, a brecha, nenhum sistema resiste ao poder da conectividade. Unidos nós somos só da água e segue. Aqui em outro plano, segue o plano, sem dano, vitória certa. Guerra secreta, muito além, muito além. Muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol.